africana, a dona dos sorrisos, africana desenhada com amor. Tu tens tudo o que o homem deseja ter numa mulher. Julieta, você me mata, acredita, meu amor. Tu és mais que um valor, fazes parte da minha vida, com uma história muito bem vivida. Sabes que eu não suporto tua ausência, por isso desejo-te. Oh, yeah. Julieta, tu és a minha vida. É tão bom o seu jeito de amar. Nos teus braços eu me sinto mimado. É tão bom o seu jeito de amar. Nos teus braços eu me sinto babado. Julieta, moçambicana, a dona do sorriso, africana desenhada com amor. Tu tens tudo o que o homem deseja ter numa mulher. Julieta, você me mata. Eu me sinto babado.